É passar a 20 milha de Salvador, Bravo. Permita algum dia Bravo o destino. Sobrevoo sobre Serra Nova. Afastado 30 milhas, 31 milhas. Sim. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar encerrado 48 milhas noroeste de Salvador, submantém nível de voo 1900 para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 12545, alternando 2685. 12545, 2685, grátis, direita, direita, direita. Controle 3259, forma de direita esquerda, voo 240 por 40 milhas para evitar informação. 3859, livre de desvios, reporte por término de desvio. Tango Juliette Vitor, serviço radar encerrado 49 milhas norte de Salvador. Sub mantém o nível de voo 1115 para serviço de informação em alerta. Chame e Recife na frequência 12545, alterna 12685. No solo, 37, direita, 1-2-1, decima 1 no solo. Na direita, 1-2-1, azul 2-5, 9-0. Voando 648, acione identificação. Voando Mari para interceptar a chegada. Desça via para o nível de voo 1-2-0, ajuste 1-0-1-4. Voando Mari para chegar na Mari para interceptar a chegada. Desça 1-2-0, desça do dia. Azul 2590, táxi Alfa, Kilo, a posição é 2, Romeu no pátio 3. Alfa, Kilo, a posição é 2. A 3859, confirme por quantas milhas irá manter o desvio? Mais 30 milhas na 3859, agora na Prua 260. O senhor copiou o 3859? Sim, então 3859. Azul 2590, a infra-aero mudou a posição para 4 Romeu. 4 Romeu, 2590. 060, em subida para o 1-1-0, Charlie 402. Gente, foi Mário Oceaner 6250. Capatango Juliette Bravo Delta, informa o tráfego, posição 2 horas, 1-1 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-1-0, em descida, cruzando e mantendo 1-1-0, Alfa 320. Autorizado ITAP, Oceaner 6250. Confirma a aeronave, chama o controle. Senai 6250, tráfego superado, desça para o 050, ajuste 1014. 3859, confirme se tem condições de voar para o Ed Motibu. Mike Oscar Tango Bravo. Aguarde. Afirmo, tem condição voando hoje morte mudança, 2.5. Gente, voe nessa proa e chame Recife na frequência 1288, alternando 353. 1288, 1353, 3.5. Uma 648, informa tráfego posição 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em subida para 1-0-0, 1-Charlie 402. Capango Juliette Bravo Delta, informa tráfego adicional, posição 2 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-40 em descida para 1-20, 1-Boeing 732. Controle de Salvador, Joker 54. Joker 54, acione a identificação. Joker 54, contato radar, 63 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível 180, voe Bonf para interceptar a chegada, reporte para a descida. Joker 54, sinal positivo. Gente, mantenha nível 180, o Joker 54, na escuta do controle. Atingindo 1-2-0, 1-6-4-8. Desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Desce para o 060, ajuste no 014. Siga, Tango Índia Bravo. Gente, Tango Índia Bravo, tem a frequência livre, chama no regresso. Salvador, voo 621, informação ótima. 621, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000, 1.000. Bonf, desça para 4.000, 1014, afirmo. 250, desça para 2014, livre LS, é que foi em forma estabilizada. 2014, livre LS, vai em forma estabilizada, né? Salvador, o Oxa, né, 6312, está cruzando nível 225 ao 350. Né, 6312, está cruzando agora o nível 230, 350, pode chamar Recife? Pode sim. Chame Recife, frequência 12545, alterna 2685. 2545, 225, obrigado, bom dia, Xanã 6312. Bom dia, papai, papai, papai. alto, Mike, prossiga. Tá no estado de Serra Índia com Índia para Valença, alocado 0126 com 4 bordas, para TGL em Del Rey. A 0126. Afirma 0126, Lima Papa Mike. Direto Del Rey, informe de visual, pode pouso. Portal Del Rey, TGL, Lima Papa Mike. Bom, 648. 48 para 3.000, pés 1014. 7 Bravo Delta, 57 milhas de Salvador, seu estado é encerrado, chama Ilhéus 1201. ILS 6252 50 Torre 1895 895 62 6250 me dá aproximação, reporte passando externo. Sim, vai reportar externo pessoal. Mike, é um Robson 44? Afirmo, o Romeu 44. Lima Bobo Mike já está na região de Guatemi. Para TGL, na de Pondel Reis, Serra Luiz, Delta Lima. Gente, o Delta Lima, o Papa Mike, frequência livre, leva alto. Livre, leva alto. 300, autorizado por 6250. November Oscar Romeu, prossiga. Romeu 48, desça para 2014, livre LS. 2014, livre LS. Gente, é November Oscar Romeu, aguarda. estabilizar com o 1614. 1648, torre, 1895. 1895. Salvador, muito bom dia, Gol no 648, passando externo, baixa do trabalho. Gol 648, aguarde pista livre. Guarda. Salvador, 3896, assista a informação lá. 3896, identifique, chegada a Mari, desça ao 050 por onde está, Pedro. 050, está aqui na sua, é onde você foi, está por enquanto não, tá? Não vai dar frente, desistindo a posição. Problema, livre Zeus, quando possível, cuidado. Direita 1-2-1-1 no solo. Direita 1-2-1-1-6-2. 62 anos da Gol, desça para 2014, livre LS, está em forma estabilizada. Para 2000, está no 0-1-4, importante estabilizado, Gol no 62. Oxenay 6250, táxi via Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, né? Trezado pouso, pistão no zero, vento 210 graus e 2 nós. Trezado pouso, vou no meio, 48, mano. Papá, November Oscar Romeo, pronto, cópia? November Oscar Romeo, autorizado Salvador, Salvador, decola da pistão no 7, após a decolagem, curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés, transponder 01122, controle 120, decimal 8. Papo mais forma no Fala da Barra. 5 ajuste, 1-0 no 4. Preparada a Euler da Morte, vai aguardar a corte. No solo ao 55, direita 121 no decimal 1 no solo. Direita 121 no solo. Para 6250, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, 6250. Solo Salvador, muito bom dia, Gol no 648. Gol no 648, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Gol 2065, pronto, copy. Gol 2065, autorizado Guarulhos, nível 360, via Uber do 110, Piraí, após sair com nome rota. Decola da pista 10 após a decolagem em curva direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5550, controle 120, decimal 8. O 2065, com o desejamento correto, chama pronto no portão 10. Presente, tem um bom voo. Resposta, intercessão para ingresso. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu. Ô, Renan, 895. 895, voo 62, obrigado. Salvador, 1254. Prossiga. Solicita a sessão 220. Ao 220? Sim. E aguarde coordenação com o centro. Salvador, gol 621, estou embaixo da nota. Gol 621, autorizado pouso, pistão 10, vento 200 graus, 2 nós. Tive pouso na 10, gol 621. É pista molhada, senhor? Beleza? Pista úmida, no 621. Obrigado. Condições de taxi, a baixadora até a cabeceira 35 da presente decolar com Proaçu. Prezado táxi em baixa altura até a cabeceira 35, reposta na mesma para decolagem. Novembro, Oscar Romeu. Na 396, desça para 2014, livre ali, SXY. 2000, aí pode ser utilizado aqui, 3, 2, 1. Ok, controle, o Juque 54 pode permanecer no 180, estava com formação de gelo, mas já parou. Embaixo altura até a cabeceira 35, forma da segunda curta para pouso 90. E a fila está um pouco pior também, mantém 180. Ok, então mantém 180. Obrigado. O meu da presente, decola, pistão no 7, vento 210 graus e 2 nós, reporte fora do sol. Vou dar o meu, decolagem aprendendo para mil pés. Tente, prossegue o controle do farol de tapão, aguarde transferência. Quarta, trabalhando. Solo 01, Libéria direita, solo 1 do decimal 1, 1621. 621. Calma, meu da presente, chame o controle 1 do 0 decimal 8. Projeto da décima hora. Uma flapa não dá pra ser uma só vem a São Romeu, 1000 pés no corredor Acha. É, vai manter. Tá acendendo cruzando 600 pra 1000 pés. Fecha com a exceção do voo? Novembro, acho que correu com a intenção do voo. Até o farol da Barra e retornar, eu vou te ver. Retorna pelo Bonfim e Interlagos? Não, retorno pelo Axé mesmo, 500 pés, pode ser? Pode ser, sem problema. Ok, graças. Táxi via Alfa, reportagem da Gillette. Alfa, reportagem da Gillette, beleza. Confere 9134 Azul, aguarde cópia Aracaju no 70 nível, mais 1 minuto e 33 segundos. Afirma, o cliente que manda. Azul 9134, qual o melhor? 150 ou 130? Os dois disponíveis. 130. Gente. Autorizado Juliette, 09 ao portão, voo no 621. Juliette, 09, 621. Oceano 6311, informação Papá, aprovação Guarulhos. 6311, Papá, confere, aguarde cópia Guarulhos, nível 360. Olha. Azul 9134, pronto, cópia. Azul 9134, autorizado Aracaju, nível de voo no 30, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, terceira saída Conde. 5547 é o transponder. Corrigindo, altera o transponder para 0260. 0260 transponder, o controle para o Salvador opera em 120, décima 8. 120 para Aracaju, decola da 1-0 por uma esquerda na pele da Conde. 0260 só não consegui entender o nível copiado, foi 130? Afirmo, 130 para... Correto, patio 3, após quando pronto para acionamento e pushback, 9134 azul. Foi azul. Oxenem 6311, pronto cópia? Alô, chega. Estabilizando aqui, 3110 azul, tá 3896. 8962, Rio, 895. 895, boa. Intercepta a rota Zulu no 0 e após de alta do plano de voo. 5532, é o transponder, o controle 120, décima 8, o Oceané 6319. Utilizado para Guarulhos, nível 360, no perfil da Dael Leda Mótipa. Após a aerovia Apa Zulu 10. O transponder 5532, controle 1208. Apenas complementando, primeira curva direita, 6319 da Oxené. Opa, primeira curva direita, Oxené 6319. Cotejamento correto, 012 é o portão, é após quando pronto para pushback, acionamento 6319 da Oxené. Oi, batalha. Lima para aquilo Zulu já na escuta do solo Salvador? Autorizado, reporte no pátio 3, Lima, Kilo Zulu. 1896, livre pouso, pistão no zero, vento variável 3 nós, pista úmida. Livre pouso no zero, 3896. Aqui Zulu Salvador Aracaju, 090 é o nível autorizado. Decolagem da pista 1-0, primeira curva esquerda. Perfil da saída Conde, 0263 é o transponder. O controle Salvador opera hoje em 120.8. Confirmando a rota Golf 677, Lima Kilo Zulu. Salvador, bom dia, Azul 2770, frente da Papá. Azul 2770, Papá confere e aguarde cópia por seguro 160 nível. Bom, aguarda, obrigado. Confirme? O 2065, portão 10, aguarda. Lima Kilo Zulu se encontra no através de qual portão? Para o pátio 5. November Oscar Romeo, é, gire base 35, reporte para a final. Voltará na final da 3. O Azul 9134, solo? Azul 9134. Só informando, está sem do Otão de Aracaju, a pista lá sobe às 1400 Zulu. Ciente, Azul, Ciente, Lima Kilo Zulu também se entra no Otão de Aracaju? Ciente. Azul 2770, pronto, cópia. Vivo. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, nível de voo no 60. Golf 677 a rota, decola da pista no zero, primeira curva direita, descida saída coral, 0264, transponde o controle, opera em 120, decimal 8, azul 2770. Autorizado 160, Porto Seguro, conforme decolada 10 com curva direita, coral, após Golf 677, 0264, transponde o controle, 120, decimal 8, azul 2770. 2770 da Azul, contingimento correto, após quando pronto para estacionamento e pushback. Tomara para o estacionamento 2770. Assente, após o estacionamento, Lima Kilo Zulu. Salvador, 3296, táxi via Alfa, reporte dentro do táxi de Juliette. Lembra Oscar Romeu, livre pouso, pista 35, vento 190 graus, 03 nós, pista úmida. Gente, tá fácil para não baixar para lá. Quatro a bordo, 430 Salvador, isso? Lima Kilo Zulu, reporte para o táxi. Quatro horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas Então, confirme o POB, autonomia, o Gol 2065. Gol 64 a bordo, 4 horas. Gente, aguarde para o táxi. Aguarde. Então, 389.000, ingresso via Juliette, 05 ao portão. Gol 2065, táxi autorizado inicialmente até o través da posição 612, até o través do gate 06. Número Oscar Romeo, considere o solo 12, confirme estacionamento. Número Oscar Romeo, ciente, frequência livre ao estacionar. Confirme a 9, chamou para pushback acionamento. Confirme, 0, 3 e 1 na guarda. Aguarda na guarda. Gol 2065, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. No ponto de espera ponto, mantém a posição e chama a toa em 1,18, decimal 95, com altímetro 1,014. Salvador, boa. Ah, bom dia, o gol do 2065, pode sair da nossa terra. Pronto. Gol 2065, Alinda, cola pista no zero, vento variável 2 nós. Vento Alinda, cola pista no zero, gol 2065. Decimal 95, altímetro no 0, 14. No solo. Coordenação com a equipe de solo. Temos um táxi do Charlie 402 taxando agora para o ponto de espera da pista no zero via Índia. Após o mesmo liberar a retaguarda, a cauda, coordenação com a equipe de solo inicia no 02 reportando o táxi 63 no da Oxené. Joker 54, passando o coral, serviço a dar encerrado, chame Filial, são 201. Decolou, 205, chame controle 1208, bom voo. Controle 208, voo 2065. Controle Salvador, bom dia, Gol 2065 na Dayol. 065, suba o 360 na Prodileda. 360 Prodileda, Golden 065. Charlie, prossiga via Bravo. Devido a uma obra recente que a Infraero fez na Charlie, porém a gente ainda está avistando um possível buraco, ok? Evite ingressar via Charlie. Lima Kilo Zulu, ao alinhar livre decolagem 1-0, vento variável 3-1. Controle o gol 2065, você desvia à direita para 225 por 40 milhas. Ele que desvia. Ele desvia 2065. Alô, Salvador, gol 1184. Uno 1184, informação em curso é a Quebec. Pronto, cópia Recife 370. Bom dia, copia. Uno 1184, autorizado Recife, nível de voo 370, decola a pista no zero, primeira curva esquerda. Destino da saída Puca, transição Caju. Após e alto do plano de voo, 5564 é o transponder, o controle 1-8-95, o gol no 1184. Autorizado Recife 370, decola da 10 curva esquerda, Puca Caju, transponder 5564 e pode confirmar o controle? Controle 120-8, conteja apenas a transição copiada, copiada? 208, decola saída Puca, transição Caju. Correto, 04 é o portão, reporte quando pronto para acionamento do SPEC, gol no 184. Camará, obrigado. Aquilo do Lúcio subiu 090 na Conde. Pronto. Beatriz no 1 do Xené, intensidade muito baixa. Papa Uniforme, Papa Índia Bravo, prossiga. Oxa, M13 no Solo Salvador. Correu, Oxa, M13 no está pronto para o táxi. Por favor. 155, confirma a autonomia e a alternativa. Sim, 155 ali, 1522, dados copiados, XNM13 no 1, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0. Via Índia, no ponto de espera, torre 102, decimal 95, altímetro no 0, 14. Papá, Romeu Serra, pra você. Romeu Serra, Delta Lima, controlando o grupo de Juru, Leonápolis, ingresso no Axé, está controlando o farol da barra para cruzamento da Bahia. Papa Serra, bravo. O Chané 63 no 1, a linha decola, pista no 0, vento 220 graus, 05 nós. Questione 5560, prossiga em condições iguais, informe do farol da barra, o Papa Serra Bravo. 5560 para o Bravo, informará na vertical do farol da barra. Novamente, qual altitude para manter? Aí a sessão para 1000 pés, senhor. Para cruzamento, o Papa Serra Bravo. 1000 pés, vá para a minha cidade, lá é o Nápoles. Ah, vivo? É a boa. Com certeza. Confirme? Afirmo. É livre da colagem, vento 210 graus, 039. Salvador, bom dia, 1094, estabilizado, aliás. Vou 2065, após desvios, vou em Motiva. Pode ver o Motiva, agora 2065. 094, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso, altímetro no 014, sem chuva sobre o campo, pista já se encontra seca. E agora, sabe? Serra Bravo, quando possível, você chamar de pouso. Estimado de pouso do Papa Serra Bravo, 1334. 1334? Daqui a 11 minutos? Negativo, então, daqui a... momento. Repouso no 094. O Chané 63, 1-1, decolou os 2-2, chame o controle 1-208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 3. 503, cliente. Salve, minha mãe, que prossiga. Papá Serra Bravo, ciente. Prossiga em condições light, frequência livre na presente. Ao ingressar na terminal Ilhéus, frequência 1201 daquele controle, tem uma boa viagem. Opa, igualmente. Controle Salvador, Oxitário 63, 1-1, decolado, na escuta. 63, 1-1, suba ao 360 na saída dela. Pode valer, dona presente. Dona presente, muito obrigado, senhor. Pou 2065, chamei Recife, 13325, alterno 25, 1. Prossiga, novembro é mais quilo. 140. Oxenem é 140, formação em curso é a Quebec. Pronto, cópia Maceió 350. Afirmativo, já tem que ser a Quebec. Vamos para a cópia. Guardou não tem no meu radar. Zero, pistão no zero, primeira curva à esquerda. Prefiro sair da Puca, transição Caju, intercepta a rota Alfa Zulu 17, 5001, né? O transponder, o controle 120, décimo 8, o Xenner 6140. Sente autorizado então 350 para Maceió. Você fala da missão do zero, na primeira curva à esquerda, na saída da boca, na missão era Caju. Cortejamento correto, Chinem 140, portão 11, é após quando pronto para acionamento pushback. Diálogo 1184, pronto para o táxi com 113 a bordo, 3h25, alterna João Pessoa. Gente, gol 1184, autorizado até o ponto de espera da pista 10, do ponto de espera chama torre. 1-18-95, o gol 1184. Autorizado até o ponto de espera, 18-95 da torre, gol 1184. Solo Salvador, bom dia, azul 2770, traço, estacionamento, está na 4 Romeu. Aguarde o azul 913, azul 2770. Aguardando 2770. Solo 1094, Uno 094, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, táxi da Juliette. Tiro Zé Lima, confirma o horário do plano. Gente, apenas confirmando a Papatango? Gente, eu vou ficar a gente que conhece. 1400 Zulu, não é isso? Azul 2770, pátio 3, quadrinha equipe de sol, é foto para o táxi. Autoridade, chamada para o táxi 2770. É 3-1 da Boa Desvio, vou direto Motiva. Plano 184, a linha e decola, pista no zero, vento no 80 graus, 05. A linha de cola no zero, gol 1184. Paulo Salvador, azul 2770, pronto para o táxi, POB, estamos com 58, 4 horas e 30, alterando Vitória. Azul 2770, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, TOI 198, décimo 95, altímetro 1014. Autorizado, ponto de espera da 1018952. A frequência da TOI correta, 198, décimo 95. 1018952, 2770. Pode voar Jamo na presente, 1184. Ah, Jamo? Sim. O 1184. November, Mike Kilo, Salvador. O número 48, aguarde cópia, Quebec informação em curso, número 2 para cópia. 32, obrigado. Aproximando o setor nordeste, confere. Ai! Os desvios estão a seu critério, porque eu entendi que o senhor vinha por outro setor, porque o senhor pagou a rádio errada. Apenas confirmando o pátio 5. São Paulo, meu quilo, Serra Lima, Salvador, Ituberá, uma centena, o nível autorizado, 100, decola da pista 10. Primeira curva à direita, perfil da saída Coral, 50 no 7, eu transpondo e o controle em 120, décimo 8. O Kilo Serra Lima. Corrigindo, decola 17, curva direito, transpondo permanece. 50 no 7. Salvador, muito bom dia. Azul 2770. Ponto espera bravo, ponto. Azul 2770, além da cola 10, vento no 70 graus, 05 nós. Gente, para pôr o meu quilo sem a Lima, Aerostar, já tem um POB a bordo? Gente, para acionamento táxi a 2, 108.95. Abração, Júnior. Cidade Golo 621, que é a Mega Informação em curso número 2360 Congonhas. Um minuto cópia. Um minuto cópia, senhor Israel, Leda. Afirmo. O Pique é 3. Azul 2770 modulando? Afirmo, eu vou te dar questionamento. Pátio 3, coordenação equipe de solo, é porta para o táxi 9134 da Azul. É porta da Azul. Voo 648, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 648, Salvador, Maceió, autorizado, nível de voo 350. Decolada piso 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. Upper Zulu 17. 5006, transponda 120, 18 ao controle, voo 648. Positivo autorizado 350. Decola piso 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. 5006-1208. Correto, meia dúzia, o portão é após quando pronto para acionamento pushback, gol no 648. Repassará. Gol no 628, pronto cópia, gol no 621, correndo. Azul 2770, decolou os 35, chame o controle 1208, bom voo. 1208, azul 2770. Congonhas, autorizado nível voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda.